Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Feliz sábado que nós já iniciamos, segundo a contagem do tempo hebraico. E nesse sentido, costumeiramente, eles se saúdam-se, dizendo Shabbat. Shalom. É mais do que feliz, é mais do que paz, é uma plenitude, um sábado pleno, sábado de completa consagração a Deus, de completa comunhão consigo, com os outros. E outras, um sábado de vitória em todos os sentidos. Por isso, Shabbat Shalom a todos os irmãos e irmãs. E nós vamos dar sequência ao livro de Números, capítulo 21. Diz o texto assim: O rei de Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou esse voto ao Senhor: Se entregares esse povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti, como anátema. Todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades. E por esse motivo, esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. A serpente de bronze, a partir do capítulo do versículo 4. Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Aqaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse terreno? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicamos: Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. A partir do verso 10, irmãos e irmãs, a viagem até a terra dos moabitas. Partiram os filhos de Israel e armaram um acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Ijé-Abarim, ruínas de Abarim, no deserto em frente ao território de Moabe, do lado do sol levante. Saíram dali e acamparam no vale de Zered, e partiram das torrentes de Zered e armaram acampamento ao outro lado do rio Arnon, que passa pelo deserto e se estende até o território amorreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das Guerras do Eterno, o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou a Moisés, reúne o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou esse cântico: Jorrai água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas. A respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas de Pisga, que fica diante do deserto e o domina. A partir do versículo 21, queridos irmãos e irmãs, Israel vence Seom e Og. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: desejo atravessar tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, não beberemos a água dos teus poços, seguiremos a estrada do rei, a principal, até que tenhamos atravessado todo o teu território. Seom, contudo, não permitiu a Israel atravessar suas terras, reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel, e chegou a Jaza, onde combateu contra os israelitas, ou Jazá, onde combateu contra os israelitas. Israel, porém, os venceu à espada e tomou-lhes as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Assim, os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-nas, incluindo Esbom e todos seus povoados. Esbom era a cidade onde habitava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado todas as suas terras até o rio Arnon. É por esse motivo que costumam dizer os poetas: vinde a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo jorrou de Esbom, labaredas fluíram da cidade do rei de Seom, devoraram Ar de Moabe, consumiram as alturas do Arnon. Ai de ti, ó Moabe! Estás arrasado, ó povo de Camus. Fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída, desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo, desde Nofá até Medebá. Assim os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou pessoas para espionar a cidade de Jazar. Em seguida, conquistaram os povoados que ficaram ao redor de Jazar ou Jazar e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. E Yahvé encorajou Moisés, dizendo: Não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos. Ele, o seu povo e toda a sua terra, tra-lo-ás da mesma maneira que trataste, tratá-lo-ás da mesma maneira que trataste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não sobreviveu uma só pessoa e tomaram posse da terra deles. Esse é o capítulo de número 21 de Números. Bendito e exaltado seja o glorioso Deus pela sua santíssima palavra. Faço nesta hora, queridos, queridas, a leitura de rodapé da BKJA. O livro citado aqui que você ouviu e pode ler na sua Bíblia, o livro das guerras do Senhor, é mencionado somente aqui no Antigo Testamento. Desse livro não restou nenhuma cópia hoje. Supõe-se que era uma antiga coletânea de cânticos, de lutas e guerras, de autoria do próprio Moisés e seus amanuenses, ou escrivães, em louvor a Yahvé, o Elohim, Deus dos exércitos de Israel, como mostra o capítulo 10, no verso 3. O cântico do versículo 17 é um provável, os autores aqui da BKJA afirmam, é um fragmento, mas na medida em que nenhum texto foi achado ainda pela arqueologia, eu prefiro dizer, e eu acho que todos têm que preferir dizer, acho que aqui eles tiveram um leve deslize. Porque você não pode afirmar, já que não temos nenhuma cópia completa. Eu vou ler para você o versículo 17 novamente. Foi quando todo Israel entoou esse cântico: Jorrai a água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas. O rigor que nós precisamos ter como estudantes da Bíblia, o zelo, a seriedade, a disciplina, até um certo ascetismo que nós temos que ter como estudantes, não nos permite afirmar. Por isso eu não afirmarei e eu vou só colaborar aqui com os autores do rodapé, se eles me concedem licença, me concederem licença, e quem sabe um dia ouçam e possam acrescentar, dizendo assim: provavelmente ou possivelmente, o cântico do versículo 17 é um fragmento dessa obra. Outra possibilidade de redação seria: há uma possibilidade, há uma hipótese de que o cântico do número 17, do versículo 17, seja um fragmento dessa obra. Todos os estudantes, jamais em grau universitário, estão me entendendo por completo, na totalidade. Todo estudante, todo irmão, toda irmã que teve a oportunidade de chegar a um processo de graduação está me entendendo e está certamente de acordo com esse rigor. Porque uma vez que nós não temos uma cópia completa, nós só podemos falar de possibilidade, de probabilidade. É possível que. Bem provavelmente seja, mas nós não podemos afirmar, tá bem? Há mais alguns livros citados nas Escrituras e que não foram considerados canônicos. Esse é outro caso, mas suas pontuais citações às vezes foram usadas pelos autores inspirados, como o livro de Lachá, Jazar dos Justos. Você percebe isso em Josué, capítulo 10, versículo 13, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Aqui encerramos a nossa segunda parte no dia de hoje. Você percebe que é um capítulo que eu vou agora me concentrar no mais importante, que é o seu conteúdo teológico. Repito mais uma vez, dentro do contexto da teologia, o mais importante apontamento desse capítulo é messiânico, é cristocêntrico. É centrado em Cristo, é cristológico, é um estudo sobre Cristo, sobre a vida e o ministério de Cristo. Esse é o conteúdo fundamental do capítulo. Muito bem. Mas nós não podemos deixar de mencionar, você percebeu, para aqueles que gostam como nós, porque se você não gostasse, você não estaria ouvindo esse tipo de WhatsApp. Esse tipo de blog, você estaria ouvindo outros, com outras características, aqueles que. Bom, tem outras formas, né? Em 3 minutos, só faz um apontamento, diz que você vai ficar milionário, ou outro que faz em 10 minutos, mas faz uma devocional para dizer que você é sempre mais do que vencedor, e outros assim. Ou então alguns muito sérios, mas que têm outro tipo de característica. Muito bem. Se você tem feito parte desse grupo que sai de 50 pessoas para 5.100 pessoas em 2 anos, é porque você certamente valoriza cada versículo da palavra do Senhor. Porque todo mundo é livre. Ninguém é obrigado a ouvir esse ou aquele WhatsApp ou esse ou aquele blog. Se você está fazendo parte desse time, desse grupo, é porque você aprecia. Então, não podemos negar, de modo algum, pelo contrário, temos que reconhecer que, como estudantes bíblicos, nós temos aqui um grande capítulo de geográfico que mostra a caminhada, a trajetória do povo de Israel no seu último ano, no 40º ano de deserto, como foi a trajetória do povo de Israel antes ainda de entrar na Terra Prometida. Então, importantíssimo. Geografia bíblica, né? Em todos os seminários, todas as faculdades, sempre há espaço. Às vezes tá conjugado com outra matéria, por exemplo, História de Israel, e aí em História de Israel você faz História e Geografia também, né? Em outro, só se trabalha a matéria Geografia especificamente. De qualquer maneira, você tem um relato importantíssimo de lugares aqui. E é muito gostoso você pegar o mapa e verificar qual foi a trajetória do povo, principalmente porque era o último ano antes da entrada na Terra Prometida. Muito bem. Fica aí a sugestão para você fazer esse mapa e quem sabe dar uma aula de escola dominical sobre isso ou escola sabatina, ou um outro tipo grupo de estudo, grupos pequenos, grupos familiares, células, não importa, mas pode ser uma grande oportunidade de você situar as pessoas geograficamente. Agora, mais que a geografia, tem um outro conteúdo praticamente inigualável, podemos dizer assim. É ímpar mesmo, é particular, é um capítulo maravilhoso, porque trata desse tema, a serpente de bronze, que muita gente ouve falar, às vezes, num sermão, e não sabe exatamente do que se trata. Muito bem. Vamos para o resumo, terceira parte da nossa devocional. Esse capítulo está organizado em quatro partes. A primeira parte relata o ataque dos cananeus. Eles atacaram o povo de Israel e fizeram alguns prisioneiros. Nós temos lutas espirituais, né, irmãos e irmãs? E às vezes alguns ficam prisioneiros no meio dessas batalhas que nós temos. A comunidade dos hebreus fez um voto perante o Senhor, dizendo que se o Senhor dos Exércitos lhes concedesse a vitória, eles consagrariam as cidades dos filisteus a Deus e considerariam que pertencia exclusivamente ao Senhor aquilo que os inimigos tinham por posse. Se Deus desse vitória a eles, eles seriam amaldiçoados e a conquista seria dada ao Senhor. Então, estamos falando de cananeus e estamos falando de filisteus. Vale a pena depois você verificar. Porque cananeus também não é só um grupo. Assim como os hebreus foram se constituindo durante a saída do Egito, e na sua trajetória pelo deserto, com a incorporação de pequenos grupos de nômades e pessoas empobrecidas mesmo, pessoas empobrecidas mesmo, que certamente estavam transitando pelo deserto e encontraram no povo de Israel uma possibilidade de fazer parte de um povo, e um povo que estava com a fama de ser um povo que tinha um Deus vitorioso. Então, essa possibilidade de pertencer para quem tinha perdido a sua identidade fez com que muitos fossem agregados, mesmo que biologicamente não viessem diretamente das 12 tribos. Isso é matéria básica de primeiro e segundo ano de teologia. Tá bem? Depois, no terceiro, você vai continuar vendo, mas isso é matéria elementar dos povos nômades do deserto, dos povos de escravos que fugiam da tirania de alguns povos e basicamente de empobrecidos, abandonados, que não interessavam a ninguém, mas que encontraram em Israel uma espécie de acolhimento, de guarda-chuva, né? O povo de Israel passou a ser um guarda-chuva, uma multidão no deserto. Lembrem que eles saíram com aproximadamente 2 milhões de pessoas, uma multidão que vem em nome de uma divindade vitoriosa e que está aí para, né, tomar posse de mais coisas. Então, e era um povo que tinha uma lei acolhedora para o estrangeiro, que depois poderia até se tornar um israelita caso se circuncidasse, e outras situações assim, assim como mulheres, né? Desde que não levassem para dentro do arraial de Israel a idolatria. E quando isso acontecia e era pego, era morte na certa. Era, naquele momento era assim. Então, a primeira parte relata acerca dos cananeus. Os cananeus têm essa mesma característica de Israel. Nós não estamos falando de um só agrupamento. Os habitantes de Canaã eram parte de um grupo, mas quando nós estamos nos referindo a cananeus, nós estamos nos referindo a mais de um grupo étnico. Então, fique atento a isso. Javé ouviu a oração. Interessante. Isso nos ensina que Deus está disposto a se comunicar conosco, a ter comunhão conosco, mesmo nesse tipo de intercessão. Se nós vencermos o inimigo, nós consagramos tudo ao Senhor, se o Senhor nos der a vitória e libertar os nossos prisioneiros. Javé ouviu a oração e concedeu a vitória aos israelitas, sendo que o lugar passou a se chamar Urmá, que significa consagração. Depois, na segunda parte do capítulo, o povo voltou a murmurar contra Moisés. Por incrível que pareça, eu, como quem está compartilhando com vocês esses capítulos, por incrível que pareça, olha, tudo bem que nas nossas igrejas temos uma reclamação aqui, outra ali, mas a reclamação do povo de Israel era sistêmica, era sistemática, era constante. Isso nos ajuda também a entender que a escolha feita com Abraão, e Deus tinha o conhecimento do que viria por vir, do que estava por vir, ele sabia com quem ele estava lidando. A escolha de Israel não é por, não é meritória, não é por mérito, não. Porque se fosse contar o número de murmurações e rebeliões que o povo de Israel teve ao longo de toda a sua história, então você poderia ficar até pasmo e dizer, ó, Deus ou se enganou, ou então esse povo era um povo reclamão mesmo. E a verdade é a segunda que eu mencionei. Deus não se enganou, ele fez uma aliança com Abraão, Deus nunca se engana, senão não seria Deus, e o povo era reclamão. Agora, não se iluda, porque não só a comunidade de Corinto, no Novo Testamento, é uma comunidade que eu disse outro dia que é zoada, que é uma comunidade problemática, mas nós temos no nosso meio aqueles que reclamam, que murmuram contra Deus, que toda hora, né, passam 2 meses animados e 2 desfalecidos, passam 3 meses num novo ânimo e depois mais 3 se afastam. Então, essa característica do povo de Israel parece uma espécie de retrato da nossa própria nudez como seres humanos. Só que um retrato não da melhor parte da humanidade, que consegue manter uma disciplina, que consegue manter uma busca contínua. Como vocês, como tantos que eu conheço, que têm se mantido, eu acompanho, hoje já acompanhei todos que ouviram ontem pelo WhatsApp, e eu vejo a repetição de muitas vidas. Diferentemente do povo de Israel que oscilava tanto. Então, eles são um retrato da nudez de parte da humanidade que oscila entre consagrar uma vitória a Deus e, logo em seguida, reclamar. Esse é o retrato do povo de Israel e de todos aqueles que oscilam até hoje. Um retrato primário, né? Lá na antiguidade, de todos que ficam oscilando, parecem um tobogã. E, por outro lado, você tem Moisés, você tem Arão, você tem Josué, você tem Caleb, que representam todos aqueles que não passam por essa infinita oscilação, né? Tem pessoas que tomam uma decisão e vão com ela. E assumem esse comprometimento e vão com ele a vida inteira, tá bem? Então, na segunda parte do capítulo, o povo volta, infelizmente, a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. Então, o Criador do céu e da terra enviou cobras ou serpentes peçonhentas, cuja mordida queimava como fogo, e muitos hebreus morreram por mais um episódio de murmuração. Quem enviou essas serpentes peçonhentas foi o Senhor. Preste atenção, foi o Senhor. Porque vai chegando um momento, Deus é misericordioso e é justo. Vai chegando um momento em que a ira santa do Senhor se manifesta. E por várias vezes nós já vimos se manifestar, e essa foi outra ocasião onde a ira santa do Senhor se manifestou e ele enviou cobras ou serpentes peçonhentas. Essa mordida queimava como fogo e muitos, infelizmente, morreram por mais um episódio de murmuração. O povo reconheceu o pecado, aí a sequência que você lembra. Ainda bem que reconheciam, porque tem alguns, até os nossos dias, que não reconhecem e não voltam. Mas o povo reconheceu o pecado e pediu a Moisés que intercedesse a favor deles. Moisés orou e o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. Agora eu vou devagar. Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e colocasse no alto de um poste. Então, Moisés foi incumbido de fazer uma serpente de bronze e colocá-la no alto de um poste. Todo aquele que fosse picado por uma cobra que Deus mandou, uma serpente que Deus mandou, se olhasse para a serpente de bronze, seria liberado, liberto, vamos dizer assim, curado do veneno daquela serpente pela qual foi picado e viveria. Ou seja, essa serpente de bronze, ela não era só uma escultura, por exemplo. Não era só uma obra de arte a ser feita no deserto. Ela tinha um poder curador, bastante incomum na história de Israel, porque Deus normalmente não trabalha. Em regra, não trabalha com essas situações como foi nesse caso, de construir um objeto para o qual, se o povo olhasse, seria curado do veneno de uma picada de serpente. Essa serpente de bronze, então, ela tinha um poder curador. Esse poder curador vinha de Deus, é óbvio. Não era da obra da, não era da mão de Moisés. É o poder curador de Deus. Deus ouviu o clamor de Moisés em favor do povo que pediu perdão. Só que Deus estabeleceu uma situação inusitada, não comum, incomum para a sua trajetória com o povo de Israel. Ele mandou fazer esse objeto em forma uma forma de serpente e colocar num poste. Quem olhasse para essa serpente viveria. Penso que você tenha conseguido entender. Deus mandou fazer um objeto em forma de serpente de bronze. Uma serpente, um objeto em forma de serpente. Tinha que banhar no bronze. Ou já fazer direto do bronze e colocar no poste. Quem olhasse ficaria vivo. Mesmo que tivesse sido picado por uma serpente, se olhasse para aquela serpente de bronze, viveria. Tá bem? Então tá claro, né? Tá bastante claro. Não é comum. Mas há outras situações. Por exemplo, no Santo dos Santos, há uma representação dos querubins no lugar da propiciação, na tampa da arca. Na tampa da arca da aliança, há dois querubins e as suas asas cobrem a tampa, assim como as asas dos querubins lá no céu cobrem o templo de Deus. Então, no caso do Santo dos Santos, era uma reprodução daquilo que já acontece, onde os querubins e os serafins estão diante dele e o cobrem, né, de louvor, adoração e serviço. Moisés fez como ordenou o Senhor, e o Deus de Israel fez o que prometeu. Eu falei isso do santuário, do Santo dos Santos, para você não entender que essa é a única situação. É raro, é raríssimo, é exceção. Deus não gosta de trabalhar com esse tipo de ação, onde um objeto deve ser olhado. Mesmo lá no Santo dos Santos, onde os querubins são representados, essa não é a regra do relacionamento de Deus conosco e não é a regra do relacionamento de Deus com Israel. Então, desde Israel até aqui, Deus não utiliza como regra, mas só como exceção. E você vai entender, assim como na arca é uma representação do santuário celestial, essa serpente de bronze tem um significado muito importante, que boa parte de vocês já sabe, mas para aqueles que não sabem, nós vamos tentar explicar. Moisés fez como ordenou o Senhor, e o Deus de Israel fez o que prometeu. Bem, continuando o resumo, a terceira etapa, ainda não vou explicar, a terceira etapa do capítulo apresenta a viagem, olha a geografia aí, até a terra dos Moabitas. Mostra a caminhada do povo, o lugar onde acamparam, quando chegaram a Beer, o Senhor falou com Moisés junto ao poço do local. Deus disse: reúna o povo e lhes darei água, porque Deus gosta de matar nossa sede. Ele tem água para nos dar, aleluia. Água para nossa sede no dia a dia e a água da vida também, né? O povo de Israel entoou uma canção de louvor que dizia: jorrai água, o poço, cantai todos, sobre a história de suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Já mencionamos na nota de rodapé que isso muito provavelmente é parte de um livro. Livro dos feitos do Senhor, livro escrito por Moisés, e talvez a arqueologia ainda nos presenteie antes da volta de Jesus com esse achado. Ah, pastor, é impossível. Não, não é não. Agora, no século XX, muita coisa foi achada. Muita coisa foi achada. E continua sendo achada em sítios arqueológicos. Se você acompanhar alguns programas de arqueologia, você vai ver que objetos têm sido achados, e não só dos hebreus, mas de outros povos. Então, não é impossível, não, tá bom? Posteriormente, partiram do deserto para Matoná, e de lá para Naaliel, e de lá para Bamote, de lá para o vale que se abre para os campos na região de Moabe, na direção às alturas de Pisga, que fica diante do deserto e o domina. A quarta etapa do capítulo, e última, apresenta a vitória de Israel sobre Seom e Og. Israel pediu passagem pela terra dos amorreus, recebeu uma resposta negativa, como já tinha ocorrido nos capítulos anteriores, no caso de Edom. E além da resposta negativa, recebeu um ataque. Os amorreus os atacaram. Em Jaza, combateu contra os israelitas. Contudo, Israel venceu a batalha e tomou a terra de Arnon, até o Jaboque, o vale de Jaboque. Tá bem? Até a terra dos Amonitas, que era ocupada pelos Amonitas, que estava ocupada temporariamente pelos Amonitas, porque tudo aquilo ali foi prometido por Deus antes de serem ocupados esses locais por outros povos, tudo ali foi prometido para Abraão. O povo de Israel venceu a batalha e conquistou todas as cidades dos amorreus, incluindo Hesbom e todos os seus povoados. Depois Moisés enviou espias para a cidade de Jazar. Novamente, o povo de Israel conquistou o povo ao redor, ao ponto de expulsarem-nos todos os amorreus. Expulsarem todos os amorreus, perdão. Finalmente, Israel prevaleceu contra Og, rei de Bazã, e tomou posse daquele território. E Yahvé encorajou a Moisés, dizendo para que não temesse, porque ele já tinha entregue esses inimigos nas mãos de Israel. E é isso que Deus faz mesmo. Deus nos entrega os territórios nas nossas mãos, para que nós prevaleçamos contra o mal. Agora, esses episódios do passado, na verdade, apontam para uma realidade muito mais importante, que não diz respeito ao aspecto geográfico. E eu separei propositalmente, né? Geográfico, a grafia do geo, né? Da terra, do planeta, dos estados, das nações. Não. Isso tudo aponta para uma realidade onde, depois de Jesus, que já estamos vivendo, principados e potestades, mesmo antes de Jesus, nós já temos lá em Daniel a revelação do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. Depois de um determinado momento, vai ficando claro para a nação israelita, mas fica extremamente claro para os cristãos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra os povos, pelo contrário, é a favor da libertação dos povos. Mas para que os povos sejam libertos, eles precisam ser libertos dos principados, príncipes espirituais malignos, demônios de alto escalão que estão abaixo de Satanás, do anticristo e do falso profeta, a tríade do mal: Satanás, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Tá bem? Abaixo deles tem os príncipes das nações. Eles são chamados de principados, e eles atuam nas nações e nos continentes e nas nações, gerando um tipo de malefício. Debaixo desses príncipes há toda uma ordem hierárquica, por isso a igreja precisa se organizar. Abaixo desses príncipes que estão abaixo da tríade do mal, que é o meia, meia, meia, né? Tem o diabo, o anticristo e o falso profeta, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Abaixo dele vem os príncipes. Abaixo dos príncipes vem as potestades. Quem são as potestades, pastor? As potestades significam autoridades espirituais do mal. Eles obedecem aos príncipes das nações e continentes que obedecem à tríade do mal. Essas autoridades colocam em funcionamento as estratégias, vícios, coisas que escravizam as pessoas. As mais diversas, não dá para mencionar agora, mas olha, isso pode ser também um bom gancho para o trabalho com liderança. Você precisa se aprofundar nisso. As potestades são autoridades espirituais. Para expulsar essas autoridades espirituais, é só com jejum e oração. E abaixo dessas potestades que atuam nas cidades, nos bairros, no país, nos estados, nas cidades, nos bairros, e abaixo deles os demônios, que são chamados de dominadores desse mundo tenebroso. São aqueles com os quais a gente tem contato mais direto e expulsa esses demônios. Jesus expulsou, os apóstolos expulsaram, a igreja continua expulsando os dominadores desse mundo tenebroso. Então, há dominadores desse mundo tenebroso aqui entre Folhas, aqui em Vargem Alegre, aqui, na cidade onde você mora, há dominadores que estão debaixo de potestades. Essas potestades já são autoridades espirituais malignas que coordenam o processo de escravização, de escravidão, perdão, de escravidão em cada cidade, em cada estado, em cada país. Essas potestades estão debaixo de principados. E esses principados estão debaixo da tríade do mal. Repito, então, pela ordem, tríade do mal, que vai ser vencida definitivamente no juízo final, já foi vencida, mas será declarada derrotada para a eternidade no dia do juízo final e depois do seu castigo no milênio, aí eles serão derrotados. E juntamente com eles vem o segundo escalão, que são príncipes, demônios, que ocupam função de príncipes. Por isso que eles atuam, príncipes atuam em continentes e países. Eles colocam a estratégia em funcionamento. Debaixo desses príncipes estão as potestades, autoridades espirituais malignas. E debaixo dessas potestades estão os dominadores desse mundo tenebroso, os demônios que oprimem a pessoa mais individualmente, a família, o bairro, a cidade, tá bem? Aqueles com os quais você se defronta mais ordinariamente. Só que nós temos que vencer. Em oração, Jesus já venceu a tríade do mal. A Trindade Excelsa já venceu. O diabo, o falso profeta e o anticristo já estão derrotados. Mesmo que ainda não tenham manifestado tudo o que vão fazer, já estão derrotados e já serão derrotados. Cabe a nós agora, em oração e jejum, e junto com a derrota deles, vai vir a derrota das potestades, dos principados, das potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso. Mas cabe a nós orarmos com fé e tomarmos posse dos territórios. Era disso que eu estava falando. Então, cada povo desse que estava ocupando um lugar que não deveria ocupar, representa, na verdade, ali a luta não deveria ser contra carne e sangue, e nem deve ser hoje contra carne e sangue. A grande luta é contra essa ordem maligna que eu mencionei a você. Glória a Deus por ele nos dar a oportunidade de falar sobre essa verdade. Eu quero que você depois ouça uma vez por completo, mais uma vez, e anote essa ordem. E você pode comprar material sobre isso, tem ótimos materiais, tem coisa também apelativa, não tão bem fundamentada. E eu também agora, cada dia parece que Deus vai abrindo uma janela. Essa pode ser uma outra possibilidade de treinamento de liderança. Mas vamos para a aplicação? Bom, em primeiro lugar, você já entendeu que há um dado na história de Israel, na geografia de Israel, e que diz respeito à teologia, e por isso importa ao nosso desenvolvimento de fé, nossa santificação, nosso conhecimento do Senhor. A informação de que provavelmente Moisés ou alguém contemporâneo seu tenha escrito o livro das Guerras do Senhor. Muito provavelmente Moisés, que era o mais culto de todos eles, né? Os outros, na grande maioria, eram escravos ou depois filhos de escravos. Não se sabe de um grande processo de alfabetização ou coisa parecida. Estavam no deserto, a coisa não é fácil. E nem estavam no período de hoje, né? Então, só para sua informação, vamos ver se o Senhor nos mostra antes da sua volta e de habitarmos o novo céu e a nova terra, esse livro das guerras do Senhor, que é mencionado aqui no Antigo Testamento, eu li para você no rodapé. Então, saiba que houve, muito provavelmente, esse livro escrito por Moisés, que era um livro de louvor e adoração pelo fato de Deus ter feito Israel prevalecer nas guerras onde pelejou. Em segundo lugar, assim como o povo de Israel, na hora em que você estiver sendo atacado por cananeus, agora você já sabe que não são povos, não são pessoas, mas são principados, potestades, poderes espirituais malignos, dominadores desse mundo tenebroso, clame ao Senhor, consagre sua vida e você terá vitória. Não tenha dúvida, clame ao Senhor e o Senhor vai te dar vitória. Não pense que o que aconteceu na Ucrânia agora aconteceu de graça, não. Por trás dessa ação opressora do Putin, nós não podemos falar de todo o povo russo. Muitos acreditam na propaganda enganosa que ele faz, a propaganda do Estado. Não pense que isso acontece por acaso, não. Influenciando esse Putin e os seus parceiros conscientes de todo o processo, né, os seus companheiros de opressão, por trás deles há, então agora você já sabe, principados que atuam na Rússia, demônios, príncipes lá da Rússia, potestades, dominadores daquele que atuam naquele local e que estão influenciando essa opressão. Não pense que foi por acaso esse assassinato de elemento só sociológico, somente, não quer dizer que é pouco. Mas não pense que é só um problema sociológico o que aconteceu nessa semana aí, com a morte de dois indigenistas e pessoas que defendem a Amazônia. Não pense. São principados que estão interessados em destruir o Brasil, roubar, matar e destruir. E por isso roubaram as pessoas, mataram e destruíram o projeto que eles vinham desenvolvendo, assim como lá na Ucrânia, assim como na Segunda Guerra, e assim como na Primeira Guerra, e assim, assim, assim, assim como na Guerra do Vietnã. Bom, as motivações sociológicas, nós podemos estudar, nós podemos entender aquilo que fez com que desembocasse o processo, mas eu quero que você entenda o pano de fundo, o que está por trás das cortinas desse enredo, que é o diabo roubando, matando e destruindo. Agora, a igreja não pode ficar inerte, não pode ficar parada. Ela tem que primeiro orar muito, clamar muito. Se possível, orar em espírito, orar em línguas, o máximo de tempo possível. Segundo, ela precisa ofertar mais. Nós precisamos de mais missionários espalhados pelo mundo inteiro. Terceiro, ela precisa levantar mais jovens, homens, mulheres, para atuar missionariamente, evangelizando cada povo, cada raça, cada tribo, cada nação, cada povoado, cada região de ribeirinhos, cada tribo indígena no mundo inteiro. Nós precisamos evangelizar, não levar nossa cultura. Não imprimir um outro status quo para eles, não. Mas livrá-los da opressão maligna. E a maior libertação que eles podem ter da opressão maligna é conhecer a Deus, se entregar a Deus, adorar a Deus, e aí vivam conforme Deus planejou para eles. Cada povo, cada raça, cada tribo, cada nação, cada povoado e assim por diante. Terceiro, não murmure. Vou voltar a dizer porque o capítulo falou de novo. Não murmure, não gaste seu tempo murmurando. O tempo que você vai gastar murmurando, reclamando, de qualquer coisa, do pastor da igreja, à liderança da igreja, ao ministério de cânticos que está muito alto, o coral que tem alguém meio desafinado. Olha, o tempo que você vai gastar falando de... O café que não está tão bom como você gosta, a limpeza que não está ideal, o tempo que você vai ficar murmurando, reclamando, ajude, sirva, colabore. O Senhor poderá liberar serpentes mortíferas contra a sua vida se você insistir em ficar fazendo da sua vida uma murmuração contínua. É o Senhor quem vai liberar serpentes mortíferas, espiritualmente falando, e que vão atacar você. Eu vou repetir: o Senhor poderá liberar serpentes mortíferas espiritualmente contra você. E aí você poderá morrer espiritualmente. De tanto reclamar, de tanto murmurar, você poderá desembocar numa vida espiritual, numa morte espiritual, melhor dizendo. Em quarto lugar, se você cometeu o pecado da murmuração ou da rebelião, eu estou falando porque às vezes alguém ainda não ouviu nada semelhante, é o primeiro sermão que ouve. Esse é um desafio para esse tipo de projeto, onde a gente não está acompanhando as pessoas face a face. Ela pode estar ouvindo o blog em outro país com essa ministração pela primeira vez. Então, se você cometeu o pecado da murmuração ou da rebelião, que na Bíblia é comparado ao espírito de feitiçaria, arrependa-se, confesse o seu pecado, passe a olhar para a serpente de bronze. Eu quero que você passe a olhar para a serpente de bronze. Como assim, pastor? A serpente de bronze não ficou lá no deserto? Não, não, querido. A serpente de bronze, para que você não pereça, mas tenha a vida abundante e eterna, a serpente de bronze representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode tirar todo o veneno, de picada que você tenha levado. Ou por uma cobra que Deus liberou para tratar você, ou até pelo. Por obra do inferno, que é também venenosa. A obra do inferno é uma obra venenosa. E se você olhar para a serpente de bronze, que representa Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo. Você será curado através de Jesus Cristo, dessa tendência da velha natureza de reclamar a cada adversidade, e você vai viver de modo mais abundante, mais vitorioso, mais eterno, mais produtivo para si mesmo, para sua família, para a igreja, para a sociedade. Você vai ser mais colaborativo, você vai ser mais importante para a história da nossa geração. Se você olhar para Jesus Cristo, se render diante dele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, traduzindo para o bem novato que está ouvindo, o novo na fé, o neófito, novo na fé, a serpente de bronze do deserto, no capítulo 21, representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é a serpente de bronze, que tira todo o veneno que veio sobre a sua vida, seja de que lado tenha vindo, seja uma repreensão de Deus, onde ele já estava fadigado de tanta reclamação. O Senhor Jesus é aquele que pode reconciliar você com Deus. Então ele vai neutralizar o veneno. Ele neutralizou o veneno na cruz do Calvário. O seu sangue vertido neutralizou o veneno mortífero. Se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, ainda que tenha sido uma permissão do Senhor Para corrigir a sua murmuração, você será reconciliado com o Pai e será reconciliado com o Espírito Santo e com o Filho, por meio do Filho e com ele. Tá bem? E se foi um veneno mortífero vindo do maligno, Jesus Cristo te livra também. Ele é a serpente de bronze do deserto. A serpente de bronze representa Jesus Cristo para ajudar mais ainda você. Em quinto lugar, o Senhor está atento às nossas necessidades. Ele é quem nos chama para saciar a nossa sede. Assim como ele saciou a sede do povo de Israel, ele está pronto a nos chamar e saciar toda a nossa sede. Quem crê em Jesus tem rios de água viva fluindo do seu interior. Quando eu penso em sede, eu sempre penso em sonho. Porque o homem é sedento. A mulher é sedenta, o ser humano é sedento. Perdão, e aqui colocando só o masculino. E eu gosto de incluir. Aprendi a incluir. Então a humanidade é sedenta. São muitas sedes. É sede de realização pessoal, é sede de uma família abençoada, é sede de um estudo que te leve a um conhecimento joia para o desempenho de uma profissão, é sede de vitória, de realização profissional e de crescimento econômico, financeiro, por que não? Não há nenhuma restrição desde que isso não vire um ídolo para você. Porque o que Jesus fala é que é difícil, é muito difícil para os ricos entrarem no reino, porque eles acabam perdendo o foco. Mas hoje, queridos, eu já tenho claro que é muito difícil para os pobres também, é muito difícil para a classe média também, é muito difícil para todo mundo, é mais difícil para os ricos. Mas é muito difícil, ontem eu mencionei, para a humanidade, desde o início da modernidade, quando, depois de 1.000 anos de domínio da igreja, com raríssimas exceções, de homens e mulheres que foram espetaculares nesse período, você precisa conhecê-los. Mas eles são raríssimas exceções. A igreja foi extremamente usada pelo maligno em 1.000 anos. Por isso, hoje, uma dificuldade terrível de evangelizar a Europa. Por isso, hoje, uma terrível dificuldade de evangelizar lugares onde a igreja dominou, porque ela deixou marcas de uma tirania e de uma imbecilidade, muitas vezes mandando matar cientistas. Foi terrível. Pastor, mas veio a reforma. Veio a reforma, querido. Só que, irmão, querida irmã, só que junto com a reforma, eu disse a vocês que veio um antropocentrismo. O ser humano passou ideologicamente a estar no centro da sua própria vida, abandonando por completo a ideia de Deus, a ideia de religião, a ideia de fé no sobrenatural. Um abandono por completo, um cartesianismo, ultra-radical, fazendo com que as pessoas não acreditem mais em nada sobrenatural que não possa ser medido, quantificado, pesado, avaliado, Só que a vida é muito maior do que isso. Embora a renascença cultural tenha trazido os gregos de volta, o humanismo da Idade Moderna não trouxe dos gregos lá da antiguidade antes. As grandes reflexões que levavam a discussões também importantes de cunho não só material, mas de cunho ontológico, que diz respeito à vida como um todo, o ser como um todo. E por causa disso eu afirmo a você, hoje está muito difícil, e cada vez mais difícil será a conversão verdadeira das pessoas, porque o Deus delas são elas mesmas. Na verdade, a gente põe uma desculpa aqui, outra acolá, mas é que o Deus dessa geração, da geração dos últimos 500 anos e das gerações posteriores, o Deus delas são elas mesmas. Tanto que elas, a hora que querem, abandonam o projeto do reino, não estou nem aí, não quero saber. Alguns explicitamente abandonam explicitamente, outros ficam lá na igreja cumprindo uma obrigaçãozinha, acho que por sentimento de culpa, que é terrível, terrível. Faz muito mal para elas e para a sociedade, mas elas ficam lá religiosas, mas não produzem nada. Não produzem nada. Não são nada. Deixaram de ser. E como elas não são mais nada, já morreram, já estão mortas, há um axioma filosófico grego que diz: do nada, nada provém. Elas não são nada, estão na igreja, e delas nada provém. Porque elas não são nada, não pode vir nada do nada. O Senhor está atento, queridos, às nossas necessidades. É Ele quem está nos chamando hoje à noite. É Ele quem está chamando você nesse sábado, nesse sábado, a partir de agora, 6 horas da tarde, para saciar nossa sede a partir do pôr do sol. Ele quer saciar toda a tua sede. Ele quer saciar todo o teu sonho. Quem crê em Jesus Cristo tem rios de água viva saciando todos os sonhos do seu ser e da sua existência. Quando falamos de existência, é na história. Você que está fora ainda da extensão de Deus, nós vamos voltar para a extensão de Deus, essa linha eterna, infinita, contínua e abundante. Nós vamos voltar, mas enquanto nós não voltamos, estamos fora dela. E se estamos fora dela, estamos falando de existência, estamos falando de história. Mas quem crê em Jesus e recebe uma nova vida e o aceita como Senhor e Salvador, e é batizado mesmo, e é batizado no Espírito, tem os seus sonhos mais profundos realizados, até os mais periféricos também. Em sexto lugar e último, assim como o povo de Israel pôde vencer as batalhas, mantenha a sua fé. Irmão, irmã, aproprie-se das promessas do Senhor na Bíblia, porque Ele está pronto a te motivar. É hoje. Hoje Deus vai te motivar e vai fazer com que você conquiste a terra prometida. Como assim, pastor? Isso não é uma história lá do passado? Vou explicar para você. Nós temos três inimigos, fundamentalmente. O diabo, que é toda aquela escala que eu falei para vocês, o diabo e toda aquela hierarquia maligna, o mundo e seus valores contrários ao reino de Deus. Mundo não é que você vai ter que sair do mundo, tá? Sair voando assim. Não. O mundo diz respeito a valores contrários ao reino de Deus, é o segundo inimigo. E o terceiro inimigo é a carne. Ah, então vou arrancar minha carne e assar na churrasqueira. Não, não vai assar na churrasqueira. Primeiro que vai ficar horrível, né? Então, não é isso. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando da velha natureza, da natureza egocêntrica, egoísta. Da natureza em si mesmada, da natureza que só pensa em si mesmo, daquela que tem como Deus ela mesma, a pessoa mesma. A carne é a velha natureza que tem como Deus a própria pessoa, o próprio sujeito. Essa velha natureza tenta se levantar toda hora e tenta fazer com que a vontade do sujeito se sobreponha à vontade de Deus. Aí ele vai para a quadra jogar futebol de salão, nada contra, que eu joguei muitos anos, né? Vida inteira não, mas muitos anos. Ah, vai para a loja comprar um sapato novo, nada contra. Joia, compra o um sapato novo. Se der, compra dois, manda um para mim. Não tem problema, não. Queridos, vocês estão entendendo? O problema não está nas coisas, mas como nós re nos relacionamos com elas. Que lugar elas ocupam na nossa vida? Então temos três inimigos, o diabo e aquela hierarquia mencionada nesse estudo, o mundo, que significa os valores contrários ao reino de Deus, que sai matando indigenista, que sai invadindo a Ucrânia, que sai massacrando pessoas, que sai matando de fome crianças na África, e a velha natureza. Na África e nos continentes, e a velha natureza que faz do ser humano o seu próprio Deus. Cada um se acha o Deus de si mesmo. Nenhum deles pode mais nada contra o Senhor dos Exércitos. Nunca pôde e nada pode hoje ainda contra o Senhor dos Exércitos. Ele é capaz de te conceder vitória nas lutas contra o diabo, contra o mundo e contra essa velha natureza. Ele é capaz de te dar uma vida abundante. Ele é capaz de te fazer conquistar o coração prometido. A terra prometida representa a vida prometida, o coração prometido, o ser prometido, a nova natureza, a nova criatura, o novo ser em Cristo Jesus, a nova criação. Considerando que a terra simboliza o coração humano, tá bem? Parábola do semeador. Terra representa na Bíblia coração humano, âmago do ser. Não é o órgão, não. É o âmago do ser, o espírito. Considerando que a terra simboliza o centro da sua vida, o centro do ser humano, tenha a convicção de que o Senhor já liberou sobre você um espírito de triunfo, um espírito de conquista, assim como em Israel lá no passado, daquela maneira mais grosseira, com invasões e coisas assim, mas era a fase da revelação, era o primário da revelação, ainda não tinha chegado no ginásio, ou era o fundamental, né? Primeira parte do fundamental. Era parte da verdade, mas de uma maneira ainda bem primária. De uma forma primária. Todavia, aquilo que você aprende nas equações matemáticas, elas vão ser úteis para você pelo restante da sua vida. Até na física. Meu irmão, minha irmã, tenha convicção de que o Senhor já liberou sobre você um espírito de triunfo, um espírito de conquista em todas as áreas, principalmente e sobretudo a conquista de um coração novo, segundo o coração de Deus, um centro da sua vida voltado para Deus. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmã, conquiste essa nova vida, vença em nome de Jesus. E como diz o cântico entoado em nossas igrejas, receba a cura, receba a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba. Receba hoje, receba nesse sábado, e eu tô vendo agora pela fé, eu estou vendo muitos de vocês indo para a igreja domingo, mesmo no sábado ou no domingo, que é mais comum, dia da ressurreição. Caminhando para a igreja e dizendo: Ah, Deus me visitou. E quando ele me visitou, ele me deu uma nova perspectiva, ele me deu uma nova visão da vida, ele matou a minha sede e ele me disse que vai matar muitas outras sedes. Eu tô com. Parece que eu tenho rios de água viva fluindo dentro de mim. Eu recebi um coração novo, pastor, pastora. Eu recebi um espírito de conquista, eu recebi uma vitória já em nome de Jesus. Eu recebi uma unção de conquista, uma unção de ousadia, uma unção de multiplicação. Eu quero me dar. Eu quero me dar para Deus. Eu quero me doar para o próximo. Eu quero me engajar na obra missionária, a começar daqui, da igreja, até onde for possível. Eu quero me engajar em tudo, porque o maior dos engajamentos e das militâncias, para quem já foi militante, como eu fui, fundando dois diretórios, um no Brás, um no Pari, de um determinado partido, eu quero dizer para você. A maior das militâncias, maior do que tudo, é a militância do Reino de Deus. Que Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Receba a cura, olhando para a serpente de bronze. Receba um novo coração. Receba a chama do Espírito, receba a unção de ousadia, a unção de conquista, a unção de multiplicação, porque a partir de agora, até a volta de Jesus, estará fluindo em você, estarão fluindo em você, melhor colocando, rios de água viva, que vão matar toda a tua sede, realizar todos os teus sonhos e vão saciar a sede de muitas pessoas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Todos os metodistas do Brasil, se você ainda não tem essa informação, Bispo Nelson e a Nancy, a família, estão acometidos pela Covid. Tenho certeza absoluta que eles estão vacinados. Então, o efeito é minimizado, é diminuído. No entanto, a gente não deve deixar de orar para que isso tudo passe o mais rápido possível. E você que não é metodista, é assembleano, ore pelo Bispo Nelson, por favor. O Campo de Atibaia o conheceu. Da Igreja Madureira, E vocês, outros da Galileia, orem também, da missão, orem também, Assembleia Belém, orem também. E vocês que conhecem o Bispo Nelson e são de outras denominações, clamem por ele, porque é uma vida que ele e a família dele são um rio enorme de água viva. E eles precisam continuar fluindo essa vida para nós. Em nome de Jesus, se assim Deus desejou que se faça assim. E você que nunca ouviu falar, está num outro país, mas nunca ouviu falar, ore também. E pelo Brasil também, ore e diga: eu oro pelo Bispo Nelson, pela sua esposa, pela sua família, porque eles precisam ser sarados ainda hoje, nesse sábado, e a gente ter notícia até o fim da semana, ou o início da semana, primeiro dia, o dia da ressurreição, de que tudo já está mais calmo, sereno e tranquilo, e logo ele já esteja de volta ativa, porque nunca saiu dela, e a família também. Tá bem? Esse é o meu pedido para você. Deus te abençoe, um grande abraço. Ainda vou decidir se eu deixo você mastigar essa palavra no sábado. Talvez valha a pena você ouvir uma vez e, como se fosse ter outro estudo, o próximo capítulo, ouça de novo. Pode ser uma estratégia. Deus vai me falar o Espírito. Ou pode ser que eu. E aí eu mandaria uma reflexão no domingo. Ou pode ser que amanhã à noite eu te mande outra, porque isso também está registrado, vai ser registrado no blog. Deus é quem o sabe. O que importa é que você tome posse de tudo que Deus está liberando. Olhe para a serpente de bronze. Olhe para Jesus de Nazaré. Seja curado de todo veneno mortífero que te transforma num Deus. No super-homem de Nietzsche. Ah, eu sou o super-homem, eu sou Deus, eu não preciso de nada. Nem de ninguém. Não. Hoje é o dia. Eu tô vendo. Eu tô vendo você chegar no seu pastor, na sua pastora. Faça isso. Conte para os irmãos, conte para as irmãs. E tome posse de tudo que Deus te liberou. Tá bem? Grande abraço. Conforme a vontade de Deus, até o próximo encontro. Deus nos abençoe em nome do Senhor. Amém.